Olá, internet. Eu sou o Ricardo e esse é o podcast para melhorar o seu dia. Eu não tenho postado ultimamente, eu estava meio ocupado, desculpa se você estava acompanhando. E se você gostou do último episódio em que eu fiz um formato um pouco diferente, hoje eu também vou testar um novo formato que pode ser um pouquinho diferente. Mas como eu ainda estou começando, eu acredito que é ok tentar e tentar e tentar de novo. No programa de hoje, eu vou falar sobre contas, perfis do Instagram que você deveria estar seguindo, porque eles são ótimos. Se você é novo aqui, se inscreve para que toda vez que sair um novo episódio, ele vá direto para o seu celular. O podcast está disponível no iTunes e no Spotify, então se inscreve aí. Se você quiser falar comigo, eu estou no Instagram, @rickrandom, e no Twitter, @nembebo. Todas as redes sociais estão listadas no metadado desse podcast. E se você quiser ver todos os episódios, você pode ir para o nosso site, que é www.premelhorarseudia.wordpress.com, e ver todos os links e tudo que a gente comenta aqui de forma rápida, simples e direta. Ok, então vamos começar falando sobre o primeiro Instagram que eu acho que você deveria seguir. É o Instagram do Benito Skinner. Benito Skinner, ele era do Vine e depois ele migrou para o Instagram. E ele está crescendo muito no Instagram e agora ele está no YouTube também. Eu sinceramente gosto dele no Instagram porque os vídeos dele são cerca de um minuto, são super engraçados. Ele faz paródia dessa galera que se acha diferentona, tipo, começa a faculdade de artes e se acha o novo salvador das artes mundiais. Ele também tem um vídeo ótimo sobre pessoas que viajam pela primeira vez pra Europa e acha que mudou, é tudo diferente. Então assim, é bem engraçado. É, no Instagram, o arroba dele é BennyDrama7. E como eu disse, todos os links que eu sempre falo aqui vão estar na descrição do podcast ou no blog. Só você ir lá, dar uma olhada e vai ter toda a informação pra você. É, ele é muito engraçado. Ele basicamente só posta vídeos. Ele faz uma imitação da Kylie Jenner e da Kim Kardashian, que são muito engraçados. Ele é excelente. E sempre que ele posta, eu vou correndo assistir. Então, vai lá, dá uma olhada. E se você curtir, comenta comigo e segue ele. O próximo Instagram que eu acho que você deveria seguir é o do Antonio Garza. Ele é um youtuber que começou esse ano, ele começou em fevereiro desse ano no YouTube e já passou 1 milhão de inscritos. E o motivo é porque ele é muito engraçado. Porque apesar dele fazer tutorial de maquiagem, que não é nem tutorial, porque ele não faz tutorial, ele só coloca maquiagem no rosto e e edita de forma muito engraçada. Então, porque a edição dele é tão engraçada, vale a pena seguir ele no Instagram também, porque ele também faz Instagrams ótimos e stories muito engraçados. Os vídeos dele no YouTube são excelentes. Então, eu vou deixar o arroba dele aqui no post. E dá uma olhada, me diz o que vocês acham dele. Ele é linda. Tem fotos dele que eu fico olhando cada pedacinho da foto porque eu quero entender tudo o que tá acontecendo naquela foto. Ele é sensacional e muito engraçado. E tem apenas 16 anos. 16 anos e já tem mais de 1 milhão de seguidores no YouTube. Que eu acho incrível. Ele é muito engraçado e esse menino vai longe. Então, vem ver como que ele é bom. Segue ele e me diz o que vocês acharam. Ok? O próximo Instagram que eu acho que você deveria seguir é de uma drag queen que nunca esteve no Drag Race, mas é tão famosa quanto as queens do Drag Race. É a Bible Girl. A Bible Girl já esteve no Brasil uma vez e Antigamente, no Instagram dela, tava tipo como se ela tivesse ganhado a segunda temporada de Drag Race, mas era tudo mentira, e ela cresceu de uma forma muito grande. E assim, é sensacional. Ela é um gênio de memes, ela é muito esperta, e ela é engraçada. Você deveria seguir o Instagram dela por causa dos memes que ela posta. É um melhor que o outro. Vale super a pena. Ela responde todo mundo. E eu lembro que quando ela foi pro Brasil, a primeira vez, ela fez um... A apresentação dela, ela fez com a temática Inês Brasil. Então foi muito engraçado. E se você ainda não tá seguindo ela, vai, segue agora. Porque os memes que ela posta são sensacionais. A arroba dela é @BibleGirl666. E ela é uma das minhas queens favoritas. E olha que ela nunca esteve no Drag Race. Então, isso quer dizer muita coisa. Porque é muito difícil você ter queens que são famosas sem ter ido no Drag Race. E ela totalmente merece. O arroba dela vai estar na descrição aqui também. E eu acho que você deveria dar uma curtida. E se você curtir, comenta comigo. Se você seguir ela, comenta comigo. Me diz o que você achou da Bible Girl. Já que estamos no nosso Drag Queen, que é uma coisa que eu amo, desde que eu assisti Drag Race a primeira vez, eu sempre perturbei meus amigos com relação a Drag Queens e sigo milhões de Drag Queens no Instagram. E tem esse perfil de Instagram chamado Queer Workout. É meio que um arroba maluco, mas vale muito a pena seguir, porque eles... Eu não sei quem administra, eu sei que eles são do México, a pessoa que administra é do México, e posta o tempo todo novas drag queens ou fotos de drag queens. Tem várias drag queens brasileiras que já foram postadas lá, a Pablo é postada o tempo todo. E outras drag queens que não são tão famosas, e ou drag queens que estão começando e que vale a pena você ficar de olho, porque você sabe que a drag queen vai longe. Então, se você curte drag queens, siga o Queer Workout. É difícil de... Eu não vou soletrar aqui, porque vai demorar uma hora pra soletrar o arroba, mas vai estar na descrição. E vale muito a pena seguir. Se você gosta de drag, você vai conhecer muita queen nova que você deve dar uma olhada lá. Eles já ganharam até prêmio do World of Wonder, que é a produtora de Drag Race, por mostrar tantas queens novas. E ajuda eles a ver quem são as queens que podem estar nas próximas temporadas. Então, é uma boa referência. Se você gosta de Drag Race, vá seguir Queer Cow. Seguindo de drag queen para coisas de gay, porque eu sou bem gay, tem uma loja de roupas que eu tenho seguido e eu estou obcecado, quero comprar tudo que eles vendem, que se chama Third Class Clothing. Eles fazem camisetas bem gays, com temática gays, e elas são muito legais e irônicas. Por exemplo, eles têm umas que é tipo só escrito assim: Faggots are fantastic, que quer dizer viados são fantásticos. E eu achei muito legal. Eles também têm um que é tipo Into Butts, que me lembra muito da Tina do Bob's Burgers. E também tem uma camiseta que tá escrito assim: Homosexuals are possessed by demons. E vai ser minha próxima aquisição. Eu já mandei pra todos os meus amigos e falei que se você quiser me dar alguma coisa de presente até o Natal, é isso que eu quero. Porque eu estou apaixonado por essa camiseta. Ela é rosa, um rosa bebê com Homosexuals are possessed by demons. E eu não vejo a hora de ter essa camiseta e andar pela rua e as pessoas me olharem tipo, what the fuck? Porque é muito foda. O perfil do Instagram vai estar aqui no post, e eles têm uma loja que está linkada no perfil do Instagram. As camisetas são em torno de $20, então se você comprar no Brasil vai ser por volta de R$60, 60 e pouquinho, e o frete é grátis para qualquer lugar do mundo, ou pelo menos era até o momento que eu estava gravando esse podcast. Então, vale a pena. E eles têm muitos códigos de desconto se você procurar nas internets. Então, se você for comprar alguma coisa lá, joga no Google código Third Class Clothing e eles vão te passar pelo menos uns 3 pra você testar. E geralmente são tipo 30, 40%, então vale muito a pena. As roupas são de boas qualidades, eu tenho uma camisa deles que diz macho, mas é escrito com aquela letra da Barbie. E é bem legal, é bem simples. Eles têm umas camisetas que são bem simples e irônicas. E eu acho legal. Então, vai lá, dá uma olhada, me diz o que vocês acharam. Se vocês curtirem, sigam e comentem comigo. E se quiserem me dar alguma da camiseta deles de presente, eu aceito. Só me dá mandar uma DM no Twitter ou no Instagram que eu mando meu endereço pra você, ok? Pra finalizar, uma das últimas contas que eu acho que você deveria seguir no Instagram é o Saint Hoax, que é um perfil do Instagram que faz montagens, fotos e vídeos que são ridículas e sensacionais. Por exemplo, eles têm montagens do Kanye West numa reunião com o Trump que aconteceu, e ele fazendo umas montagens escrotas, tipo, é muito zoado. Eles têm umas montagens tipo Kanye West branco, ou a Kim Kardashian, sei lá, fazendo... Eles zoam muito essa galera meio bolsominion daqui dos Estados Unidos. Então vale muito a pena você ir lá e olhar. Esse vídeo que tá todo mundo repostando no Facebook, que é Mariah dirigindo Carpool Karaoke e outra pessoa cantando, foram eles que fizeram pela primeira vez, e todo mundo começou a fazer e trocar a pessoa que tava do lado da Mariah e ela fazendo aquelas caras e bocas. Então, se você curte aquele vídeo, vai lá dar uma olhada no Saint Hoax, que vale super a pena, e você vai ficar à frente dos memes. O meu favorito e recente foi o meu post favorito deles, que eles fizeram recentemente, é a capa do CD da Destiny Child. E aí tem a Beyoncé, a Kelly, e ao invés da Michelle, eles recortaram a Michelle e colocaram a Michelle Obama. E fica muito natural, parece que ela realmente estava no grupo. E achei muito engraçado. Então vai lá e dá uma olhada. Como eu disse, todos os links estão na descrição. E se você não conseguir clicar no link, você pode simplesmente no nosso blog para melhorar o seu dia.wordpress.com e ver todos os links que eu tô falando aqui pra vocês. E por último, a última conta que eu acho que eu acabei de descobrir e eu estou viciado porque é ridícula de boa, e eles não têm muitos seguidores ainda, eles têm 4 mil seguidores, que pra uma conta tão engraçada quanto eles têm é uma loucura, porque eles deveriam ter muito mais. É uma página chamada Crimes of Caucasity, que traduzindo seria Crimes dos Caucasianos ou alguma coisa assim. Que basicamente é coisa estúpida que gente branca faz. Essa galera branca que não tem noção do que deveria estar fazendo com a vida. Basicamente é isso que é a conta do Instagram. E eu acho que você deveria ir lá ver, porque é muito engraçado. Eles têm uns prints e umas fotos que... Por exemplo, eles têm uma foto de uma menina branca que postou no Instagram uma tatuagem que ela fez da África. Como se ela sofresse a mesma coisa que pessoas negras sofrem. Então, tipo assim, é ridículo, e vale a pena você ir lá e dar uma olhada pra você ver como que tem gente babaca nesse mundo e rir deles. E é uma excelente conta. Toda vez que eu vejo... Eles são tipo... Eu curto tanto as coisas dele que o Instagram, toda vez que eles postam, já coloca direto na minha timeline, de tanto que eu tô viciado neles. Eu acabei de descobrir, um amigo me mandou, e vale super a pena. Eu acho que vocês deveriam lá dar uma curtida. Se vocês curtirem, falem comigo. E eu acho que é isso, gente. Esse foi o último perfil do Instagram que eu acho que vocês deveriam seguir. Eu acho que foram mais ou menos uns 7 perfis. E... é isso. Só um comentário. Eu não sei se vocês estão assistindo a série The Gifted, que eu comentei num dos episódios passados. E eu tô assistindo, eu tô adorando a segunda temporada. E eu... quero saber de vocês o que vocês estão achando. Se vocês estão gostando, comentem comigo. E isso aí, vamos conversar. Eu acho que por hoje é só. E nos vemos em breve. Tchau.